Esse é o Pixel Lunar. Meu nome é Felipe e eu tô aqui com o Raj. Fala, meu nome. E hoje a gente vai falar sobre Made in Abyss. A gente vai falar sobre os episódios do 1 ao 6, que foram os episódios que eu assisti. Eu nunca tinha visto, mas o Raj já assistiu todos os episódios. Dependendo de como for a gravação, eu assisto os outros 6 e a gente grava mais um, parecido com o que a gente fez com o Megalobox. Eu gostei de fazer aquilo, porque você meio que acompanha a reação das pessoas. É diferente de você falar sobre o negócio inteiro. Beleza, então. Eu vou fazer parecido com o que eu tinha feito no Megalobox, que eu vou descrevendo um pouco cada episódio. A gente vai comentando ao longo do caminho. O primeiro episódio começa com duas crianças explorando uma floresta. E daí a primeira coisa que já assalta aos olhos é como esse anime é bonito. Tipo, ele é muito bonito. Caralho. Ele é impressionante de verdade. Ele é muito, muito bonito. E muito bem animado também, né? Tipo, todas as cores e tal. Ele é bem, bem verde. Depois eu sei que muda, mas pelo menos aqui no começo ele é bem verde. Sim. Bem colorido. Não, mas as cores são muito boas mesmo depois. Uhum. Ele não fica tão verde assim, né? Porque muda alguma coisa da história, mas ainda assim é bem colorido. Bem Sim. brilhante. Eu tô falando aqui antes de começar a descrever de verdade, porque quando eu dei play no anime foi a primeira coisa que eu percebi. Inclusive, antes de assistir, o que me fazia querer assistir esse anime é justamente isso. Era porque eu via imagens e eu achava muito bonito, então era isso que despertava a minha curiosidade. Então, daí tem duas crianças que estão explorando essa floresta e eles acabam sendo atacados por uma cobra gigante. E daí, de repente, um raio ou alguma coisa do tipo, não dá pra ver direito, é tipo uma explosão, alguma coisa assim, acerta esse monstro, essa cobra gigante, e salva a menina. Ela procura pra ver o que causou aquilo e acaba achando um menino, um robô desmaiado. Os dois levam esse menino pro vilarejo e daí lá no vilarejo eles conseguem reviver o robô. Eles conseguem, né, acordar ele. Tá usando o apagão no lugar todo. E daí o robô, ele vê que ele perdeu as memórias. Ele não lembra de onde ele veio, nem quem ele é ou o que ele é. E é isso que acontece no primeiro episódio. Daí a gente já entra no segundo. Uhum. No segundo episódio eles estão procurando informações, mas eles não conseguem achar informações sobre o menino. Então, para ele poder viver onde eles estão morando, as crianças decidem esconder que ele é um robô, né? Porque ele só tem os braços e as pernas mecânicas, né? Isso. Pelo menos as partes que você consegue ver que são mecânicas são só os braços e as pernas. Então eles conseguem esconder porque ele tem um corpo de uma criança igual ao dos outros. Tipo assim, tirando, né, as partes mecânicas, visualmente ele é parecido com as crianças. E daí ele começa a viver como uma criança normal lá. E começa a ser treinado pra explorar o abismo também. Porque nesse anime vai ser mostrado, acho que nesse episódio mesmo, e nesse e no próximo, que existe um... Existe na superfície... Um buraco que apareceu no mundo, né? Na superfície existe um vilarejo que tá em volta de um buraco gigante. Que eles usam esse buraco pra conseguir as coisas que eles precisam pra sobreviver. O buraco tem um monte de maluquice lá dentro, os artefatos, que é a tecnologia que eles usam. Isso. É tipo um rio Nilo, alguma coisa assim. Então o menino é treinado pra explorar o abismo também. Daí nesse episódio, um cara volta do abismo. E daí ele entrega um apito branco pra Riko, né? A Riko, que é a protagonista. Porque nesse anime existe uma coisa estranha, que o apito, ele é tipo um artefato mágico, né? Uma coisa mágica. E existe uma espécie de hierarquia do apito. É tipo a faixa de lutador de artes marciais. Você tem seria mais a patente do exército, né? Pode ser também, porque você tem lá as cores, né? Que nem nas artes marciais você tem lá, começa com faixa branca, daí você vai pra faixa azul, faixa marrom, isso aqui. até a última só faixa nesse, preta. Só que nesse caso, são a cor vai depender do quanto eles podem explorar o abismo, de qual notoriedade aquele explorador tem. Sim, e daí o apito branco, que foi o que ela ganhou, é o mais, é o que tá mais em cima dessa hierarquia, digamos assim. É o que pode explorar até o final lá, o último andar, sei lá. Não é andar, né? Mas o final do buraco. É andar, basicamente é andar. Eles definem as coisas como andares, basicamente. Uhum. E daí aqui a gente conhece um pouco mais sobre o passado da menina e da mãe dela. Porque um dos caras, ele... acho que é professor dela, né? Conta a história. Sim. Da mãe. A mãe dela era uma mulher foda que tinha esse apito branco, né? E foi numa expedição pra explorar esse abismo quando ela tava grávida. Ela foi mandada, na verdade, né? Ela não foi por conta própria. É um bagulho muito fudido, né, velho? O abismo é um lugar muito frio da puta. Esse cara mandou uma grávida. Sim, o abismo é cheio de... quanto mais fundo vai, pior ele fica, né? E ele é cheio de monstros e coisas bizarras e tal. Daí, lá no fundo do abismo, ela dá à luz a menina. E daí, como o abismo é uma coisa muito perigosa, pra voltar, ela... uma coisa que a gente não falou é que quando tu desce o abismo, não dá nada. Mas quando tu sobe o abismo de volta, tem uma porra de umas camadas que causam uns efeitos mágicos e você fica fudido. Começa a sangrar por tudo que é lado, fica desorientado, é fudidaço. Na verdade eu não sabia disso, mas não tem problema não. E daí... Não, mas acho que até vocês já explicaram isso, não explicaram não? Eles explicaram que quem vai pro abismo sofre uma maldição. Então, a maldição do abismo é quando tu sobe. Então, acho que eles não tinham explicado isso. Explicou com certeza, você não tá prestando atenção no anime, hein? Cara, eu não reassisti certeza tudo, mas eu fui... Que explicou. Eu reassisti os pontos principais pra escrever esse negócio aqui e eles não explicaram isso, não. Nesse episódio aqui fala... Não lembro. O cara fala que a menina precisa usar óculos, ela tem a vista ruim, porque ela nasceu lá, né? Então, ela sofreu essa maldição também. E daí a mãe dela tinha achado lá umas coisas raras e decide abrir mão de tudo. Decide abrir mão dos companheiros que estavam fazendo a expedição com ela. Que eu não sei se ela sacrifica eles ou ela simplesmente abandona eles ou algo do tipo. Ela usa a relíquia que eles tinham achado pra conseguir retornar. Ah, ela usa a relíquia? Isso, né? Até onde você assistiu, a relíquia ainda não foi explicada direito. E daí a Riko, ela recebe um documento lá, que era da mãe dela. Daí ela abre esse documento e ela vê que tem uns desenhos sobre o robô lá. Tem umas informações sobre o robô, o Reg. O Reg. Isso. Como que eles pronunciam? Reg. Rego. O Rego. E umas informações que deixam entender que a mãe dela tá viva. Mas ela tá lá no fundo do abismo. Então... E a última... E como ela tá no fundo do abismo, a última maldição do abismo é tu subir do fundo, simplesmente morre. Então, a Riko decide... Ela já tinha vontade e agora ela fica com mais vontade ainda de descer no abismo. Dessa vez, pra achar a mãe dela. Daí a gente entra no episódio 3... E episódio 3 não acontece quase nada. As crianças decidem entrar no abismo. E daí o episódio inteiro é sobre elas querendo ir, mas elas não podem ir. Mas elas querem ir mesmo assim. Até que no final elas resolvem ir. Eu acho que elas vão contra as ordens do pessoal lá, do professor. É porque eles são, se não me engano, o apito vermelho, que é o apito mais fodido, né? Eles são crianças, eles só podem ficar na beirinha ali do abismo. Que é o lugar que não dá nada se você subir. Quer dizer, você ficar meio tonto e com náuseas, mas não dá nada. Então eles só podem ir até ali. E daí nesse episódio eles explicam um pouco o que eles vão encontrar no abismo. Eles explicam um pouco como é o abismo. Então, antes de começar a falar sobre o episódio 4, uma coisa que nessa parte que já tinha me pegado é como ele tem um ritmo ruim. Na verdade, não é exatamente o ritmo dele. É como ele fica preparando a história e não entrega as coisas que ele prepara. Como assim? Exemplifique por gente dessa. Então, o primeiro episódio inteiro é sobre eles descendo o abismo, ali na superfície, né, na parte mais superficial do abismo, e achando o robô. Tá, o primeiro episódio tudo bem, o primeiro episódio é isso mesmo, você tem que introduzir personagens, você introduz o mundo, e é um mundo de fantasia. Inclusive, se alguém me falasse que que esse anime é uma adaptação de algum RPG dos anos 90 ou dos anos 2000, eu não ia duvidar. Porque ele tem uma puta cara de RPG. Até esse negócio das crianças e das pessoas terem que... Eu jogaria esse RPG. Até esse negócio das crianças terem que explorar o abismo e ter relíquias e ter um apito mágico. É muito coisa que você veria num RPG, tipo, um RPG do PSP que quase ninguém jogou, mas que quem jogou fala muito bem. Esse mundo de fantasia dele, o visual e tal, é bem parecido com RPG. Inclusive, o ambiente, o design do ambiente, até me lembra algo como o The Legend of Mana, se eu não estiver confundindo o jogo. Sério? É, tipo, uma coisa bem verde, sei lá, com criaturas de fantasia e etc. Tá, e o negócio do ritmo, eu acho que eu vou falar um pouco melhor daqui a pouco. Mas a gente vai ver aqui que nesses 6 episódios... Ele não mostra quase nada. Ele fica prometendo e não mostra quase nada. Eu tenho certeza, eu sei, eu só assisti esses 6 primeiros episódios, eu não sei o que vem depois. Tipo assim, ninguém me falou o que vem depois. Mas eu sei que todas as coisas interessantes vão acontecer nos 2 ou 3 últimos episódios. Porque eu já tô conseguindo perceber aqui que esse anime ele comete um erro que é bastante comum em séries, em qualquer história serializada, né? Tanto... Não só anime, série ocidental também faz muito isso. Que é ficar guardando as coisas interessantes pro final da temporada. Tem bastante série que faz isso. Não, mas é que tá. O Made in Abyss original é um mangá. Sim, então eles estão se adaptando. Sim, sim. Então, daí isso daí deve ser problema do mangá também. É, eu não li, mas... O mangá eu também não li. Eu não li porque disseram que tá em hiato e eu não quero ler Berserk 2. Aham. Uhum. Então, eu imagino que isso seja problema também do mangá, porque não é um problema, assim, não é exatamente um problema de ritmo, né? Eu falei problema de ritmo, mas não é exatamente. É um problema Eu não tive problema com isso. Mas... Ah, talvez também porque eu assisti numa tacada só, não sei. Ah, mas é que você assistiu 6 episódios numa tacada só também, então, sei lá. Sim. É que nem, por exemplo, nesse mesmo dia eu assisti... Eu tava terminando de assistir o Dragon Ball Kai, que faz uns 2 anos já que eu tô assistindo e eu nunca termino. E daí eu já tava na saga do Majin Buu, faltava acho que 20 episódios e daí nessa semana eu aproveitei pra assistir o resto. E nesse mesmo dia eu assisti vários episódios do Dragon Ball Kai. Falem o que quiser sobre Dragon Ball, mas... Ele não sofre desse problema, porque, por exemplo, nessa saga do Majin Buu... Peraí. Você tá falando que ele não sofre desse problema no Kai ou no original? No Kai. No Kai ele é feito pra não ter isso, né? Não, mas eu tô falando da estrutura da história. Veja bem, ó, tenta entender o que eu tô tentando dizer, vou tentar explicar. Ó, no Dragon Ball, ele tem também... Tem vários momentos que ele tem problema de ritmo, mas eu tava gostando pra caralho dessa saga, porque ele... Não, por gentileza, especifique quando você está se referindo ao Dragon Ball normal e ao Kai. Não, eu tô falando só sobre o Kai. Beleza. Tipo, é a saga do Majin Buu, né? Daí aparece lá os caras que querem reviver o Majin Buu. Eles pegam o poder do Gohan, eles sugam lá o poder do Gohan. Daí eles vão até onde tá o Babidi lá e aquele outro demônio. Pra reviver. Taburá. E daí nessa parte até tem um problema de ritmo, demora um pouco pras coisas acontecerem, mas daí eles revivem, eles realmente revivem o Majin Buu. Tá, até aí tudo bem, até aí normal. Daí o Majin Buu, ele é mais forte que todo mundo. É, mostra todos os personagens tentando lutar contra o Majin Buu. Percebe que acontecem grandes coisas, tipo, o Vegeta tenta lutar contra o Majin Buu e apanha... É, o Goku tenta lutar. Não, acho que o Goku não luta. Eu acho que o Goku ele tava desacordado. Mas o Gohan tenta lutar. E daí o Majin Buu ganha de todo mundo e sai e começa a destruir a cidade. Até aí aconteceu bastante coisa. Daí, certo. O Goku volta e ensina fusão pros meninos lá. E daí, em alguns episódios, eles conseguem usar a fusão. E em alguns episódios, eles já estão lutando contra o Majin Buu usando a fusão. Depois, o Goku volta. Daí, ele volta com o brinco lá pra fusão. Em vez de ficar só prometendo que ele vai usar a fusão com alguém, em alguns episódios, ele já joga o brinco pro Vegeta e os dois se fundem. E daí, eles lutam contra o Majin Buu. E tipo assim, você tá percebendo como as coisas grandes vão acontecendo? Ele não fica só prometendo que vai ter fusão. Ele não fica prometendo que vai ter luta. As coisas acontecem, de verdade. Depois o Majin Buu... O Majin Buu criança aparece e destrói o mundo. E daí eles vão pra outro mundo. E tipo, ele não tá prometendo que ele vai destruir o mundo. Ele realmente destrói a porra do mundo. Mas ver que tá, cara. Mas, pô, coisa que assim não cai, né? É uma história que já tá feita. Não, mas o mangá também é assim. É um resumo de uma história que tá feita. Não, o mangá, ele tá tentando ser fiel ao mangá. E se o Kai é assim, provavelmente o mangá também é nesse ritmo. Tipo, o que eu tô querendo dizer é que ele não fica só prometendo que as coisas vão acontecer. As coisas realmente acontecem. O mundo realmente é destruído, os guris realmente se fundem, eles realmente se transformam em Super Saiyajin 3. Tudo bem, você pode achar que tudo isso é ruim, mas o que eu tô querendo dizer é que as coisas acontecem de verdade. E não fica só na promessa. Não, eu quero saber onde isso se encaixa no Made in Abyss. E o Made in Abyss, ele fica só prometendo. Tipo, a gente ainda tá no episódio 3, a gente vai falar sobre o 4 agora. Mas nesses 6 episódios, não aconteceu quase nada. A única coisa que foi mostrado é que a mãe dela era foda, mas não mostra o porquê, não mostra o que ela fez, só fala que ela fez alguma coisa. Então, existe uma promessa, mas ele não entrega. É, eu sei que ele vai entregar depois, e é isso que eu tô falando. Ele não entrega coisas interessantes, e eu acho que ele só vai entregar tudo no final, eu não posso falar com certeza. Isso aí eu já discordo de você, porque, tipo, o anime fala que a mãe dela é foda porque ela é um apito branco. Foda-se, ela é um apito branco, ela consegue descer. Era só por isso mesmo. Não tem por que ela ter feito alguma coisa. Assim, só me diz sim ou não. Vai mostrar mais sobre a mãe dela? Até onde eu me lembro, não. Ok, tá. Então ele não mostra sobre a mãe dela, mas tudo bem. Não precisa. Só outras coisas aqui também. É, que nem esse negócio do... Eles vão mostrar aqui no episódio 4, né? Que no episódio 4 eles descem no abismo. Eles começam a descer no abismo. A menina, a Riku, e o robô, o Reg. Certo. E daí o episódio inteiro eles pescam, eles cozinham, eles conversam. O cara que entregou lá o apito branco pra ela desce aqui. Ele tinha falado que ele ia pegar os dois e trazer de volta pra superfície, mas ele só se despede dos dois, só vai lá pra se despedir. E o cara é meio foda também, que ele apito antes do branco, né? Uhum. Ele tá um passo de ser o cara. O cara é bom. Maior. Na hora que ele volta, acontece tipo uma celebração e tal, pra mostrar que ele não é qualquer um, ele também é bom. Ele é alguém conhecido lá. Sim. Tá, e não acontece nada aqui. Tipo, é só isso esse episódio. Ele tá preparando... Ele fica o tempo todo falando que existem coisas bizarras no abismo. Porque eu sei. Eu peguei isso nos primeiros episódios. Eu sei que depois vai acontecer coisa muito chocante. Ele tá preparando o espectador pra momentos chocantes. Ninguém me falou nada, mas eu sinto isso. Porque ele fica o tempo todo mostrando esses personagens e essas crianças inocentes e fofinhas e tal. Mas ao mesmo tempo ele fica mostrando os adultos. Assim, é como se todos os adultos tivessem passado por coisas horríveis. Eles são aquelas pessoas que guardam um passado traumático. Então, nesse episódio que é só isso. Eles só descem, conversam, comem e o cara aparece e eles se despedem. Eu percebo que ele tá preparando pra alguma coisa. Que ele quer entregar alguma coisa. Mas ele fica só preparando. Ele sempre fala. Que nem no episódio 2, o professor conta sobre a mãe dela. Ele conta pra ela. Sim. Sobre a mãe. E daí no final, depois que ela vai embora, ele fala que tinha mais um detalhe sobre a mãe dela que ele preferiu não falar. As coisas sobre a mãe dela, eu não senti nenhuma falta. Pra mim não importava em nenhum momento. O problema não é a mãe dela em si. O que eu tô querendo dizer é como ele conta a história, como é estruturado a história, digamos assim, que ele nunca entrega os grandes acontecimentos, ele nunca entrega as informações reveladoras. Ele só prepara as informações reveladoras que eu acho, eu não assisti inteiro, que ele vai entregar no final, nos dois últimos, ou os três últimos episódios. Você quer que eu fale uma coisa que vai acontecer provavelmente no próximo episódio que você vai assistir? Fala. Essa parte que você tá falando aí vai acontecer no sétimo episódio. Essa revelação que tu quer. No sétimo ou no oitavo? Provavelmente no sétimo. Porque eles estão naquela casa da árvore, não é isso? Então, vai acontecer no sétimo. Continuando. No episódio 5, a menina é pega por um pássaro gigante. E daí ela é salva pelo robô. Que atira um Kamehameha gigante da... Tipo, é bem foda, bem bonito a cena. Parece, sei lá, alguma coisa que você veria num One Punch Man, alguma coisa assim. Depois que ele salva ela, tem uma cena que aparece a menina pelada. Acho que já é a segunda vez que ela aparece pelada. E eu vou falar mais sobre isso depois. E daí o Reg tem um pesadelo. E ele vê a Riku sendo comida por aquele pássaro. E daí ela é atingida por uma explosão ou algo do tipo. Que aqui Acho que ele já tá dando a dica de que alguma coisa pesada vai acontecer. Ou ele tá dando alguma dica de que, aí já é especulação minha, que pode ser que exista algum tipo de ciclo, alguma coisa assim, então ele tá lembrando de alguma coisa que ele já fez no passado e que vai acontecer de novo, ou, sei lá, algo desse tipo. É, o Durag, o passado do Durag, ele ainda não é mostrado, então não dá pra saber o que aconteceu aí. É, daí eles andam mais, comem mais, até chegar na casa da mulher. É isso que acontece nesse episódio. E daí o episódio 6, eles já chegaram na casa da mulher, que já é num andar fundo do abismo. Já é um lugar meio bizarro, já é meio escuro. Tem uns macacos lá, uns macacos demônios. Daí eles chegam na casa dessa mulher e eles comem mais um pouco. Como comem essas crianças? Tem que fazer crescimento, né, cara? Tem que comer. A empregada mostra lá umas relíquias do abismo. Aí no meio da noite a Rico levanta pra mijar. E daí ela tá andando pelo lugar lá. E acaba encontrando um monstro que corre atrás dela. Ela sai correndo do monstro. Volta pra cama e não acontece nada. E daí no dia seguinte ela mijou na cama. E isso daí vira uma piada. Daí aqui a mulher fala pra ela que a mãe dela tá morta. Que quem escreveu aquilo foi outra pessoa. Provavelmente alguém que quer que ela vá até o fundo do abismo. Mas não fala por quê. E daí ela pergunta se a menina quer saber o que era aquele monstro. E daí a menina aceita, ela quer saber. A mulher leva ela até uma sala pra mostrar o que é o monstro e acaba aí. Não mostra o que é o monstro. Beleza. E esses foram os 6 episódios. E tá vendo? Tipo, tudo bem, são 6 episódios. Não é tanta coisa assim, mas... É metade. Tudo que aconteceu nesses 6 episódios é... Eles acharam um robô, eles desceram no abismo, a gente conheceu... um pouco sobre a mãe dela, e eles chegaram na casa da mulher que ajudou a mãe dela a sair. Certo. Não aconteceu nada. Como não aconteceu nada? Ó, primeiro, eles descerem no abismo já é proibido, então já é o primeiro desafio que eles têm que cumprir, é isso, descer no abismo. Uhum. Então, ele toma uns episódios pra mostrar os personagens, são os primeiros 3 episódios, e formular o plano pra passar o desafio, que é conseguir descer com a vigilância do pessoal. Ah. E aí, o segundo desafio é se manter vivo no abismo, que já mostra o pássaro gigante, a formiga gigante que aparece lá, os bichos fodidos. Tá. E aí, eles chegaram na metade do caminho do abismo, que é onde tem essa safe house, que é passando o segundo desafio, conseguir continuar descendo, apesar das dificuldades. Agora eles estão na safe house, que nos próximos episódios vai mostrar as paradas lá dentro. Então, eu queria que acontecesse mais coisas. Eu queria que eles falassem mais sobre o abismo. Eu queria que mostrasse mais o que é o abismo. Eu queria que mostrasse mais sobre o vilarejo. Eu queria que revelasse um pouco mais sobre o robô, que eu sei que vai revelar. Mas eu não queria que ele deixasse pro final. Eu queria que ele fosse, digamos que, fragmentando melhor a história e dando informações relevantes ao longo da história e não deixar tudo pro final. Porque... É muito desinteressante. Ele não... As grandes revelações não... Não existe. Não existe grande revelação. Não existe grandes acontecimentos. A única coisa grande que aconteceu foi ela ser atacada por um pássaro. É, no gigante. No episódio 5. Eu acho que estive errado. O pessoal que tá treinando, eles estão descendo no abismo. Isso já é uma grande coisa. As crianças desceram a um ponto que as pessoas deram elas como mortas. Ah, mas isso é uma coisa grande lá pro segundo episódio. Não ser a única coisa em 6 episódios. Não, mas é uma coisa grande. Ó, eles começarem a descer a um ponto que eles são dados como mortos, já é uma coisa, pra mim, é uma coisa grande. Eles conseguirem descer apesar disso e chegar na safe house, pra mim já é outra coisa grande. E a partir daí vai continuar. A questão dos mistérios que você tá querendo saber é coisa do fundo do abismo. O que eles vão descobrir desses mistérios do robô, o mistério da mãe, é coisa do fundo do abismo. Não é coisa do começo do abismo. Então, mas eu queria que a história fosse estruturada de uma forma que algumas dessas coisas, ou que outras coisas que ele não fez, que ele poderia fazer, que ele poderia incluir aqui, acontecessem nesses episódios, em vez de só preparar pro que vai acontecer. Exemplifique aí, por exemplo, uma das coisas que você queria. Não, o que eu queria, eu não sei exatamente o acontecimento que eu queria. Eu queria que acontecessem coisas grandes nesses episódios. Então, o que seria uma coisa grande pra você? Ah, o que seria uma coisa grande é difícil. Sim. Ó, a mãe e o robô não tem como revelar agora. Mas nada sobre eles. Porque é coisa do fundo do abismo. Revelar a parada que eles estão numa saga pra descobrir as coisas sobre eles, que é a mãe e o robô, que tá no fundo do abismo, que já foi dito desde o começo do episódio, que a mãe tá no fundo do abismo, o robô provavelmente veio do fundo do abismo. Revelar no começo do abismo não faz sentido. Ele poderia inventar alguma coisa que pudesse ser feita de uma forma que faz sentido. Por exemplo, eles entregam um documento lá que mostra algumas informações sobre o robô. Ele podia falar alguma coisa super interessante ali, em vez de só criar um mistério. Na hora que o cara volta lá, ele podia contar uma historinha sobre as coisas que o cara encontrou lá, ou sei lá, alguma coisa assim, alguma coisa que seja relevante pra história e que seja um acontecimento e que não seja só um mistério. Mas isso aí não é relevante pro personagem. A menina, ela quer descer no abismo por conta. Ela não quer ajuda desse pessoal que já desceu no abismo e tal. Ela quer descer por conta. Não precisa ser interessante pra ela. Pode ser interessante pra história. O cara mostrar alguma coisa... Mas a história é focada nela. O que não é interessante pra protagonista não é dito. Então, mas ele poderia ser feito de outra forma, então. Ele poderia mostrar coisas que ela poderia se interessar por outras coisas que ela não se interessa na forma que foi feita agora. Ela poderia ser um pouco diferente. Eu acho desnecessário. Pra mim, tá bom do jeito que tá. A minha maior motivação em assistir esse anime depois que eu comecei a assistir era conhecer os andares do abismo, cara. Eu tava muito empolgado pra conhecer os andares. O que tinha a parada da maldição. Então mas até agora... Ela tá descendo por conta e ela não saber o que é que tem lá embaixo já é bastante legal pra mim. Então, eu também quero saber o que existe no abismo. Mas eu queria que ele mostrasse nesses episódios aqui. São 6 episódios. Ele poderia ter mostrado um pouco. Ele poderia ter criado alguma coisa. Mas ela não tá lá. Não tem por que mostrar. Mas ela não tá lá ainda. Ela já tá no abismo. Ela tá na metade do abismo. Não. Ela desceu um pouco. Mas já é o suficiente. Tem muita coisa pra baixo. Ele poderia mostrar, adicionar a história a esse mundo que ele criou e contar aqui, em contar algum desses episódios. Porque eu entendi isso. Ele poderia criar um background melhor, ele poderia expandir o mundo dele e criar e colocar nesses episódios. Ele poderia... você tá reparando como sempre fala sobre as coisas que existem lá no fundo do abismo? Coisa provavelmente que só vai ser mostrada no final. Eu queria que essas coisas interessantes não fossem só do fundo do abismo. Que fossem sobre outras partes da história. E não só as coisas que a gente vai ver quando ela chegar no final da jornada dela. Mas mostrou as coisas que tem nesses andares já. Mas não é muita coisa, porque os andares iniciais não tem quase porra nenhuma. Então, mas não tem quase nada porque o cara não criou nada. A pessoa não, ou as pessoas... Não, agora eu entendo o que você quer dizer. Ok, entendo o que você quer dizer. É, tipo, pessoa ou as pessoas que escreveram, elas inventam o que elas quiserem. E eu acho que o que elas inventaram até aqui não é interessante. Eu acho que eles poderiam ter inventado as coisas de uma forma mais interessante. Não, agora eu entendo melhor o que você quer dizer, mas ainda acho que tá a ponto de estar. Não precisa ter tanta coisa porque tá nos primeiros níveis do abismo. É, na verdade, o que você tá falando é um pouco diferente. É uma coisa sobre algo um pouco diferente, um assunto um pouco diferente do que eu tô falando. Porque o que você está falando é que faz sentido a forma como ele conta essa história. O que eu estou dizendo não é sobre fazer sentido, é sobre a criatividade, ou é sobre a criação da história. Eu queria que tivesse mais coisas do que já aconteceu até agora. Poderia ter sido criado mais coisas, nesses primeiros andares, mais mitologia nesses primeiros andares. Mais revelações que poderiam ocorrer, revelações espaciais que poderiam ocorrer em outros documentos que leram ou no que as pessoas falaram. Isso mesmo. Então, eu não acho totalmente necessário que precisasse ocorrer isso. Pra mim tá bom do jeito que tá. Entendo. É estranho, na verdade, isso, porque, tipo assim, você já me falou algumas vezes que eu sou muito exigente, mas eu diria que você é muito exigente, porque você não gosta de quase nada. Pra você gostar de alguma coisa, Jesus tem que descer na Terra. Como assim, cara? Eu sou o cara que gosta das coisas mais idiotas. Então, mas, tipo assim, você tem um número de coisas que você gosta e qualquer coisa que fuja dessa... Eu tô falando que é muito difícil você gostar de alguma coisa. É muito difícil você gostar. Não sei não, hein, cara? Eu discordo. E enquanto eu... Tem muita coisa que eu não gosto, mas eu consigo gostar de coisas que ninguém gosta. Eu consigo, aproveitar coisas que ninguém consegue. E é muito estranho quando eu vejo alguma coisa assim que nem esse anime aqui, porque se eu tivesse assistido antes de você, eu ia achar que você não ia gostar dele. Eu ia achar que você ia achar entediante, eu ia te recomendar, sei lá, e você ia ser uma daquelas coisas que você ia me responder, eu ia perguntar o que você achou e você ia me responder, é ok, ou... É, não vi nada demais. Mas não, você gostou bastante, eu acho, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu gostei pra caralho. Eu escuto a música da abertura desse anime, vai tomar no cu, velho. Muito boa. Ou eu vou te falar que eu não vi a abertura. Pô, vai se fuder. Abre a abertura agora. Tá bom, não, eu vou ver aqui. Vou ver agora. A abertura desse anime é muito boa, vai se fuder, velho. Pera aí. E o modo no final da abertura que mostra... Dá aqueles toquinhos e vai mudando só a imagem do que tá acontecendo. Caralho, é muito legal, velho. Ah, eu acabei de ver aqui e não achei nada demais. Pera aí, você tá me ouvindo ainda? Puta que pariu, hein? Porra, você sai assim do nada. Eu não gostou da porra da abertura USD. Ah, o que tem demais essa abertura? O que tem demais nesse anime? É muito legal, cara. Alguém me explica, alguém me faz ver o que tem tão bom nesse anime. É muito Porque bom, você não foi a única pessoa que eu vi elogiando. Eu vi muita gente quando tava sendo lançado ainda. Eu, às vezes, dou uma olhada no fórum do Giant Bomb. E daí tem um tópico lá que eles falam sobre anime. E às vezes eu passo lá pra dar uma olhada. E lá tinha muita gente gostando. E eu vi, além disso, né? Eu vi outras pessoas falando muito bem de Made in Abyss. É, mas tem mais algumas outras coisas aqui que eu quero falar que me incomodam bastante. Gosto da abertura, mano. Uma coisa que me incomoda muito... Assim, normalmente eu não gosto de separar os elementos de alguma história e falar separadamente sobre eles, né? Falar sobre cada um separadamente. Mas os personagens aqui me incomodam muito. Muito. Porque o anime tem muita criança e essas crianças parecem ter sido criadas por alguém que nunca viu uma criança na vida. Todos os personagens parecem... Tá falando o design dela? Não só o design. Todos os personagens parecem ter sido criados por um alienígena otaku que tá desenhando como ele acha que os seres humanos são. Tipo assim... Cara, é anime, cara. Não precisa ser de verdade, não. Não precisa. Mas, tipo, não é só o design dele, não é as proporções e tal. Isso daí tudo bem. Isso daí não importa. Eu falo até dos trejeitos mesmo, tipo, todos os trejeitos da menina, da Riku, a forma como ela aperta assim os braços e segura as mãos aqui na frente do peito, ou que ela coloca assim nas pernas quando ela tá sentada, a forma como ela tá sempre sorrindo, como ela se abaixa assim pra agradecer alguém com intensidade e tal, isso parece que o cara que criou... Ou a mulher, não sei. Não tá nem tentando reproduzir uma criança de verdade. Parece que ele tá tentando reproduzir uma menininha de anime. Tipo, foda-se como é na vida real. Ele quer reproduzir como ele vê nos animes que ele gosta. O que é que tem? Eu não gosto disso. Tipo, eu prefiro quando é parecido com o Studio Ghibli, por exemplo. Que visualmente as meninas e meninos, né? Qualquer personagem no Studio Ghibli, eles não são exatamente realistas. Tem até um quê de Turma da Mônica. Mas ele meio que reflete como é no mundo real, trejeitos, a forma como os personagens falam, a personalidade deles. As crianças nos filmes do Estúdio Ghibli, eles têm trejeitos que lembram muito as crianças da vida real, os adultos também. Eu particularmente não percebi nada disso, porque eu não presto atenção nas pessoas. Então não tenho como saber o que elas fazem ou deixam de fazer. Mas eu não vejo problema nenhum. Ah, eu não gosto. Assim, eu não fico prestando atenção nas pessoas da vida real, assim, nesses trejeitos. Mas são seres humanos, então você vê seres humanos o tempo todo, seja pessoalmente ou não. Ou não só vê, você ouve também. Então quando você vê alguma coisa que é pra representar um humano e ele tá fazendo de uma forma que seja diferente, que seja estranho, daí eu percebo, caralho. Então, eu não achei nada estranho, eu nunca achei nada disso, em nenhum momento que eu assisti. Nunca percebi isso não. Não, eu percebo o tempo todo e isso me incomoda pra caralho, eu não gosto de nenhum personagem. Tipo, no segundo episódio aparece, tem uma cena que aparecem várias crianças. Cara, é até difícil explicar o sentimento que eu tenho vendo aquilo, porque, sei lá, parece que o autor não sabe como que é criança. É uma mulher, a autora. Autora, que seja. O anime, eu não sei, o mangá. É, que seja, o anime deve estar sendo fiel ao mangá, né? Eu imagino que todos esses problemas sejam do mangá também. Ah, não, na verdade é um autor mesmo. É um autor? Eu achei que era uma autora. É um autor. É, quando você falou, não sei, eu acho que eu tinha ouvido falar também que era uma mulher, mas não importa também. outra coisa que me incomoda é a forma como esse autor trata os personagens que ele criou. Parece muito um adolescente tentando criar uma história infantil, tipo, uma história que teoricamente é pra crianças. Imagina, assim, um adolescente tentando escrever Sakura Card Captor. Tipo, nunca assisti Sakura Card. Mas você tem ideia de como é, né? Não sei. Eu acho que é o monstro do dia, ela vai pegando as cartinhas lá. Então, mas tipo, você já viu o estilo, assim, é tudo bem menininha, é tudo muito bonito, a menina tem vários vestidos e tal, porque é um anime feito pra menina. Ou qualquer anime nesse estilo, qualquer shoujo, ou shonen, pode ser qualquer mangá feito pra criança, teoricamente pra criança. Tá bom. Imagina um adolescente escrevendo um desses mangás feito pra criança. Imagina tentando escrever Sakura Card Captor, e eu consigo até visualizar o adolescente imaginando, e se o mangá mostrasse um pássaro gigante comendo o cérebro da Sakura? Imagina como as menininhas que estão lendo esse mangá iam ficar chocadas. E se eu colocasse a menina pelada? Se eu colocasse a Sakura pelada o tempo todo? E se eu ficasse falando sobre o pinto desse menininho fofinho? Você percebe que é uma coisa muito, muito de imaginação de adolescente? Sim. Tipo, essa coisa de tentar misturar uma coisa que parece ser infantil com algo brutal e pesado e violento. Isso é muito, muito coisa. É, tipo, eu acho isso muito juvenil. É, isso daí é uma coisa que eu não gosto no Made in Abyss. Eu acho que é um anime bem juvenil. E não juvenil no sentido de ser feito pra crianças. Porque eu gosto de coisas feitas pra criança. Eu gosto de Naruto, eu gosto de Dragon Ball, falei de Dragon Ball agora há pouco. Eu gosto de Sakura. Mas eu não gosto quando a história é criada de uma forma irresponsável. Ele fica mostrando a menina pelada. Eu tenho certeza que isso é tipo uma piada do autor. É uma piada que ele acha graça, que ele tá tentando chocar quem tá assistindo. Pra colocando uma menina pelada. Ou ficar falando sobre o pinto do robô lá. É uma piada que ele faz também. É, provavelmente pra tentar dar um choque assim nas pessoas. Ah, mas o pinto robô só fala no primeiro episódio, não, nos primeiros. Não, ele fala no segundo e no quarto. Acho que é no segundo e no quarto. Ele fala quando o robô acorda e quando aquele cara procura eles lá, que você tinha confundido o episódio. Uhum. É, o cara abre, assim, puxa a calça dele e fala sobre o pinto do menino. E tipo, eu não fico chocado, eu não fico ofendido. Eu não sou daquelas pessoas que fica ofendida com esse tipo de coisa. Mas eu não gosto mesmo assim, porque eu acho que o cara que escreveu a história, a pessoa que escreveu a história, tá forçando pra tentar provocar uma reação em mim. Ele tá fazendo uma brincadeira irresponsável pra tentar provocar uma reação em mim. E é só a reação pela reação, eu acho também, eu não gosto, eu acho que as coisas ficam muito superficiais. E eu tô percebendo que esse anime faz bastante isso. Eu já tô percebendo que nos próximos episódios ele vai tentar chocar bastante. Porque toda essa fofura e toda essa alegria que ele apresenta aqui, eu tenho certeza que não é à toa. Eu tenho certeza que isso é pra preparar um momento chocante. Inclusive isso é bem comum em história. Sempre que você vê alguma coisa, algum momento alegre, é porque depois vai vir algum momento triste. Aí eu não gosto dessas coisas, então não é. Eu falei bastante sobre o ritmo do anime, mas não é a única coisa que eu não gosto. É, como eu disse aqui, eu não gosto desses personagens, eu não gosto como o autor trata os personagens dele. Eu acho que Made in Abyss é um anime muito juvenil. I know it's good. Me irritou tanto o Kira perder, porque sem ser erro dele, velho. Me irritou tanto, velho. Uhum. Ah, mas foi o plano do Nier, não foi? Não. Foi o plano do Kira, que o cara que era o terceiro, que nunca aconteceu isso com ele, o terceiro errou. Se o terceiro tivesse feito tudo certo, como ele mandou, ele tinha conseguido. É, mas o final em si, talvez eu não lembro do plano, mas eu lembro da cena final, que eu achei bem foda, o Light correndo e o cara escreve. O Kira, ele manda o caderno pra um cara. Que o cara idolatra ele pra caralho. Então ele manda o caderno pra esse cara e o cara faz tudo certinho. Ele manda o cara fazer as coisas, o cara faz tudo certo. Aí tem hora que ele fala, você vai guardar o Death Note num lugar, o Death Note verdadeiro, você vai criar um falso. E você vai usar o falso pra matar pessoas, enquanto a outra pessoa tá matando pessoa e o verdadeiro tá guardado. E aí é só seguir isso. Deixa o verdadeiro guardado e usa o falso e finge que tá matando gente. E ele faz isso. Aí tem um episódio que ele faz um bagulho que o cara não mandou. Ele vai no verdadeiro, no dia que não era pra ir, e mata um cara pelo verdadeiro. Só que o Kira já tinha matado esse cara. Tá ligado? Aí o Nier descobre que o verdadeiro não tá lá. O verdadeiro tá no banco. O cara vai lá no banco e troca. Porque o maluco não fez o que o Light mandou. Que era, deixa aquela porra lá e não mexe. Cara, que ódio que eu fiquei, velho. É, eu não lembro de nada. Eu queria. Se é pra ele morrer, se é pra ele perder, que ele perca porque o maluco superou ele, tá ligado? Não porque o terceiro errou, velho. Caralho, mano, eu fiquei com muito Mas ódio disso. Você terminou, né? Você assistiu até o último episódio. Assisti toda essa madrugada. E mulher sendo burra, a saga continua, né? Mas isso continua até o Bakuman. Cara. Esse daí você. Cara, no Bakuman dá muita raiva. Porque o protagonista, ele tem uma menina que ele gosta da sala dele, e daí cria-se um romancezinho entre os dois, que ele pede ela em casamento. Você assistiu o Bakuman? Não, né? Não. Ou nem leu, né? Também não. Ele pede ela em casamento, e daí, eu não lembro, acho que ela aceita, mas ela... Eu sei que os dois combinam que os dois vão se casar depois que eles conseguirem atingir o sonho deles. E o sonho do protagonista é ser um mangaka de sucesso, e o sonho dela é ser uma atriz, eu acho, de sucesso. Ih, foi muito iludido. É, então, tipo, cria esse romance muito bosta, cara. É muito ruim. Assim, é muito ruim. Porque o romance, ele não é só uma coisa que acontece ali jogado na história. Ele é relevante pra história. Só que é muito mal feito. Tipo assim, é totalmente não merecido. E daí o amigo lá, que, do protagonista, que também trabalha com ele, tem uma namoradinha lá, e a namorada dele é só uma menina chata que fica querendo também se casar com ele, fica querendo namorar o tempo todo. É retratado como uma pessoa chata, né? Um problema na vida dele. Que ele quer desenhar e ela fica lá no estúdio querendo namorar. É pior ainda no Bakuman.